Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. É uma alegria retornarmos a esta casa novamente, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanta fraternidade, para falarmos nesta noite de uma figura muito importante do cristianismo. Nos nossos dias, quando nós pensamos nos grandes desafios que a humanidade tem, e parece que nós vivemos numa época muito turbulenta, muito conflituosa, relembrar dessas figuras impressionantes do Evangelho nos fortalece a fé, nos traz uma força para nós prosseguirmos, porque nós vamos percebendo que eles viveram desafios que, embora sejam diferentes historicamente dos nossos, são muito semelhantes na sua essência. São pessoas que viveram grandes problemas, enfrentaram muitas lutas, e elas conseguiram atender os seus compromissos. E eles são grandes exemplos para nós. Alguém poderia pensar e dizer assim: mas essas pessoas que viveram as primeiras horas do cristianismo, que receberam diretamente de Jesus os seus ensinamentos, eram pessoas especiais, eram espíritos mais adiantados, espíritos evoluídos. Eles certamente enfrentariam com facilidade os desafios de hoje. Mas nós vamos percebendo, à medida que estudamos as pessoas que conviveram com Jesus, que ele teve sim seguidores de uma condição espiritual um pouco mais elevada do que a média das pessoas na época. Mas ele também conviveu e chamou para ser seus discípulos pessoas muito parecidas conosco nesta época aqui. Pessoas que eram espiritualmente ainda muito necessitados. E há uma razão para isso. Jesus, ao escolher pessoas que tinham características típicas da maioria das pessoas aqui do planeta, ele já estava dando ali uma grande demonstração da eficácia da sua mensagem. Porque se ele tivesse escolhido apenas pessoas de grande elevação espiritual, nós teríamos hoje todos os direitos de dizer: eu não posso seguir-te, Jesus. Porque a sua proposta só pode ser seguida por pessoas já muito adiantadas na evolução espiritual. Não eram homens como nós que receberam as suas lições. Eram espíritos evoluídos. Então eles conseguiram atender o seu convite. Mas não. Jesus, de modo muito sábio e próprio das inteligências superiores que comandam mundos, que participam dessa obra extraordinária da criação divina, que é o universo, ele sabia que ele precisava escolher também indivíduos comuns do povo para mostrar a eficácia dos seus ensinamentos. Então, se nós temos no Evangelho uma figura que se destaca pela sua sintonia, pela sua compreensão dos ensinamentos espirituais, porque já era um espírito um pouco mais adiantado, como é o caso de João, nós vamos ter uma outra figura que é tipicamente um espírito terreno, que é um espírito que tem as características que nós mesmos temos, ou um espírito que tinha, porque hoje ele já está num patamar evolutivo muito além do nosso. É alguém que já alcançou e conquistou uma condição espiritual que nós ainda demandaremos muitos séculos para alcançar. Mas naquela época que ele conheceu Jesus, ele tinha as mesmas fraquezas que nós temos. Talvez ele seja, de fato, um espírito que naquele tempo tinha melhores condições do que nós de receber as lições de Jesus. Mas nós vamos perceber que muitas das imperfeições que esse homem apresenta são aquelas, ou apresentou, são aquelas que nós temos hoje. E nós vamos percebendo que ele desenvolveu uma trajetória de aprendizado e de auto-renovação muito grande. Não dispensou a dor para que essa transformação ocorresse. Muito pelo contrário, ela trabalhou ativamente na sua transformação. Mas ele foi alguém que soube aproveitar as lições. E é um grande exemplo para nós. É a figura de Pedro, o pescador que um dia Jesus chamou para ser seu discípulo. E a escolha de pessoas simples, pessoas do povo, embora ele também tenha escolhido homens letrados, tenha chamado pessoas que tinham alguma condição intelectual de compreendê-lo e até registrar os seus ensinamentos, ele encontrou nas pessoas mais simples os discípulos que trariam futuramente a sua grande contribuição para que a mensagem de Jesus chegasse a todas as pessoas. Então, nesta noite, falaremos sobre a figura impressionante de Pedro, um homem que é muito parecido em muitos aspectos com a gente mesmo. Então, nós vamos encontrar informações importantes sobre Pedro numa bibliografia como a que nós conhecemos, que é a que está lá no chamado Novo Testamento. É a parte da Bíblia que contém, então, os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João e o livro de Atos dos Apóstolos. Ali nós temos várias notícias sobre Pedro. Mas vamos encontrar em duas obras psicografadas importantes referências sobre Pedro. É o complemento das informações históricas que nós temos nesses livros. Nós vamos ter no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, do autor espiritual Irmão X, ou Humberto de Campos, que traz o Pedro discípulo, que traz ali as experiências que Pedro foi tendo com Jesus e foi adquirindo o seu conhecimento espiritual, que na hora dos seus testemunhos foram muito importantes para que ele pudesse produzir a transformação. Nesta situação nós identificamos que primeiro nós temos que aprender, ser instruídos, mas sempre virá o momento que esse conhecimento é posto à prova, que nós temos que aplicá-lo para poder sair dos conflitos que a vida nos apresenta, conflitos esses que nós mesmos criamos. E vamos ter, em outra obra, Paulo Estevão, também psicografada por Chico Xavier, mas de autoria do Espírito Emmanuel, nós vamos ter ali, já, não mais o discípulo, mas o apóstolo, aquele que se transformou e se tornou uma base, se tornou um líder daqueles cristãos naquele tempo, que conseguiu manter coeso aquele grupo que tinha recebido as primeiras lições de Jesus e preparou os continuadores, aqueles que manteriam a mensagem do Cristo viva aqui no mundo dos encarnados. Essas duas obras, elas são muito importantes para nós podermos fazer um estudo dessa trajetória de Pedro. Elas trazem inúmeras experiências, inúmeros relatos, e nós não conseguiremos nesta noite falar tudo sobre ele que está disponível. Falaremos algumas passagens, algumas situações, mas para aqueles que quiserem aprofundar no estudo dessa personalidade, o estudo comparativo de Pedro, o discípulo, no livro Boa Nova, e Pedro, o apóstolo, no livro Paulo Estevão, é uma fonte riquíssima de aprendizado espiritual, que podemos aplicar, inclusive, em nossas vidas. Essas são, então, referências importantes para o estudo. Ao longo das palestras que tenho feito sobre Pedro, tenho abordado em cada casa espírita que vou diferentes aspectos da vida dele. Então, no site que eu vou disponibilizar no final o endereço, você também poderá encontrar outras palestras que trazem outras informações sobre Pedro, que nem sempre são as mesmas que eu abordei na noite de hoje ou que eu abordarei na noite de hoje. Mas vamos lá, então, para as nossas primeiras colocações sobre ele. Pedro, numa certa manhã, numa certa hora do dia, ele estava lá com o seu irmão André, trabalhando no seu ofício como pescador, cuidando das redes, e Jesus passa ali à beira do lago e o chama para ser pescador de homens. Alguns estudiosos dizem que Jesus já era conhecido deles e que Jesus apenas chamou-os para iniciar o aprendizado. Outros vão dizer que não, que eles receberam o chamado naquele momento, tinham tido o primeiro contato com Jesus naquele momento. Mas, de fato, naquela hora a vida deles se modificou porque eles seguiram esse convite de Jesus. Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles se tornariam pessoas que propagariam aquele conhecimento espiritual. Para essas pessoas, conhecer Jesus naquele momento ou um pouco antes foi decisivo na evolução deles. E eles foram muito felizes porque eles deixaram as suas redes de lado e seguiram Jesus. Não significa que eles abandonaram de pronto a sua profissão de pescadores, mas naquele momento eles entenderam que precisavam receber as primeiras instruções de Jesus. E nós podemos tirar dessa situação uma situação que pode já nos ter ocorrido em algum momento da nossa evolução. Talvez já tenhamos sido convidados por Jesus a segui-lo. Não da forma direta como aconteceu com eles e outras pessoas naquele tempo, mas nós podemos, de inúmeras maneiras, termos sido convidados por Jesus a segui-lo. Há inúmeras formas que Jesus nos convidou. Pode ter sido num momento em que tomamos contato pela primeira vez com seus ensinamentos e descobrimos que ali há algo muito profundo, algo que nos toca o coração. Pode ter sido numa leitura que fizemos de uma passagem que ilustra a vida do Mestre, que traz informações. Pode ser numa palestra como essa que tenhamos recebido esse convite. Pode ser num momento de grande dor em que usamos o recurso da oração para encontrar o alívio e a solução dos nossos problemas. De alguma forma, em algum momento, nós que nos sentimos hoje atraídos pela mensagem do Cristo, que sentimos que ela toca em nós de alguma forma, que ela traz uma esperança, uma consolação, que ela nos indica um caminho, de alguma forma nós já fomos chamados por Jesus. O grande desafio para nós é saber, temos atendido o convite? Fizemos como Pedro, André e tantos outros homens naquele tempo, deixamos de lado os nossos interesses imediatos e atendemos esse convite? Muitos pensam que o chamado de Jesus é para que nós abandonemos a nossa vida mundana, passemos a ter uma vida religiosa apenas, e apenas viver, e passemos a viver falando e comentando o Evangelho em todos os momentos, fazendo pregações, fazendo divulgações, mas viver a mensagem de Jesus é muito mais do que isso. Ser seguidor de Jesus, atender o seu convite, é algo que nós fazemos durante todos os momentos da nossa vida, é nas nossas atividades diárias mais comuns. Dar o testemunho de que somos discípulos de Jesus é termos, por exemplo, uma profissão e exercê-la com ética, integridade, respeito ao semelhante, compromisso com as pessoas que dependem da nossa tarefa. Ser seguidor de Jesus é também, dentro do lar, nós demonstrarmos todos aqueles valores que Ele nos ensina. Talvez não tenhamos a responsabilidade de levar diretamente a mensagem do Cristo, anunciando, falando sobre essa mensagem, explicando para as outras pessoas, trazendo informações sobre essa mensagem. Mas nós temos a tarefa de testemunhá-la em nossa vida, de demonstrar às outras pessoas, para que elas possam perceber que em nós há algo diferente. Não que nós seremos melhores que as outras pessoas, que não cometeremos erros, cometeremos sim, como vemos na vida dos seus discípulos mais próximos, cometeram muitos erros, mas o diferencial que eles tinham era a vontade de acertar, o esforço constante de, a cada erro, retificar o seu caminho, modificar-se, como nós veremos na história de Pedro. Alguém que, apesar de inúmeras imperfeições que carregava dentro de si, soube aproveitar aquele convite e, atendendo esse convite, apesar de imperfeito, apesar de limitado, apesar de com grandes dificuldades, ainda assim seguiu o Mestre. Não fez como muitas vezes nós fazemos nos nossos dias, de dizer, eu sou muito imperfeito, eu não tenho jeito para essas coisas. Esse negócio de vida espiritual, de perdão, de amor ao próximo, de caridade, são para pessoas melhores do que eu. Não. Na verdade, Jesus não escolheu pessoas perfeitas para serem os seus discípulos, porque perfeito na terra era apenas ele. Todos aqueles que ele chamou traziam dificuldades. E até hoje é assim. No mundo, raras vezes nós tivemos espíritos aqui reencarnados em condição de dizer, eu não erro. Raríssimas vezes, a maior parte dos espíritos que estão em evolução nesse planeta, a parte assim absoluta, a maior mesmo, é de espíritos que erram frequentemente. Mas nós não podemos aproveitar essa condição de dizer que somos imperfeitos para abandonar a nossa tentativa de elevação espiritual. Porque se nós temos a consciência que somos imperfeitos, temos que trabalhar nessa imperfeição para torná-la perfeição. Então ninguém que conheceu a mensagem de Jesus, e sobretudo nós, espíritas, que conhecemos a terceira revelação, nós não podemos ter como pretexto a nossa imperfeição para deixar de sermos imperfeitos, para evoluirmos. Por mais errados que nós sejamos, nós sempre teremos uma oportunidade de recomeçar, de refazer as nossas escolhas, de refazer as nossas caminhadas, as nossas atitudes, de ter uma nova vida. Porque a mensagem do cristianismo nascente era essa: é de renovação, é de transformação. E a mensagem que a espiritualidade superior iniciou de forma sistemática a sua divulgação desde o século XIX até os nossos dias é uma mensagem positiva, de que nós somos espíritos destinados a acertar, a sempre procurar o melhor. Muitas vezes nós temos uma forma muito pessimista, muito negativista de ver as recomendações dos espíritos, até de ensiná-la, enfatizando demais a nossa imperfeição, falando demais que somos espíritos muito endividados. E de fato somos. Mas se somos espíritos muito endividados, nós somos espíritos com grandes possibilidades de acerto. Todos nós que estamos presentemente reencarnados, portadores ainda do nosso corpo físico, somos espíritos que estamos em condições de realizar algo de muito bom em nossa vida. Pensando em termos espirituais, somos capazes hoje de produzir uma mudança significativa em nossa vida espiritual. Mas para isso nós teremos que ter uma qualidade que Pedro custou a desenvolver e que veremos logo mais. Precisamos fortalecer essa qualidade em nós. Alguns acreditam que é um dom, que é algo que Deus dá à criatura. Mas na doutrina nós temos aprendido que tudo que nós somos é passível de ser ampliado, transformado ou fazer surgir pela força da vontade, pelo desejo, pelo trabalho, pelo esforço. Essa qualidade, que eu já estou falando sobre ela, é a fé. Se nós fortalecermos a nossa fé, nós poderemos produzir grandes mudanças. Poderemos produzir uma transformação espiritual em nós. Sobretudo se tivermos fé que podemos sim mudar. Sobretudo se tivermos fé na natureza que temos de seres perfectíveis. Se realmente acreditarmos e trabalharmos confiantes de que nós estamos aqui para evoluir. Por isso que é importante mudar essa forma de pensar e encarar a vida, de achar que somos muito imperfeitos, que erramos sempre, que somos aquele pau que nasce torto e vai morrer torto, não. Nós estamos aqui para a transformação, para a mudança. Quando acreditamos nessa ideia e trabalhamos no sentido de modificarmos a nós mesmos, nós estamos nesse processo de transformação. E Pedro foi alguém que descobriu com Jesus essa possibilidade de renovação da vida. E todas as pessoas que entenderam verdadeiramente a mensagem do Cristo a usaram para se modificar. Nos nossos dias, há uma atitude infeliz, triste e lamentável de pessoas que acreditam que a mensagem de Jesus é para trazer apenas conforto, apenas bem-estar material. E Jesus é um doador de bens materiais, que Ele pode nos dar tudo aquilo que a nossa ambição diz que nós temos que ter. Mas o que Jesus tem a nos oferecer é algo muito maior. É algo muito mais profundo do que qualquer bem material. É a paz de espírito. É a paz no coração. É o sentimento atuante, pulsante dentro de nós, do amor. Aqueles que compreenderam verdadeiramente a mensagem de Jesus são pessoas que passaram a se modificar para tentar entender mais o seu semelhante, para tentar amar mais o seu próximo, para tentar perdoá-los mais. Essas são as pessoas que realmente compreenderam a mensagem de Jesus. E Pedro foi alguém que se transformou dessa forma, então. E ele atendeu o convite de Jesus e o seguiu. Numa certa ocasião, Jesus já tinha iniciado as pregações, já tinha iniciado as instruções dos discípulos e de algumas pessoas mais. E aí ele já sabia que as pessoas estavam falando sobre ele. E Jesus pergunta para os discípulos: o que estão falando sobre mim? O que as pessoas dizem que eu sou? Ora, Jesus não sabia tudo? Sim. Como espírito puro, ele era capaz de, fora do corpo, entrar em contato com as imensas legiões de espíritos elevadíssimos que o acompanhavam na sua tarefa e que eram seus auxiliares diretos, e saber deles o que as pessoas estavam falando. Mas Jesus, ao perguntar aos discípulos, queria tirar algo deles para acrescentar a eles um novo ensinamento. E então Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E Jesus então começa a ouvir. Alguns começavam a dizer que o povo estava falando que Jesus era um dos profetas do passado. Porque os hebreus naquele tempo, os judeus naquele tempo, admitiam que aqueles que viveram no passado podiam de alguma forma voltar à vida. Eles tinham ideias imprecisas, porque achavam que uns tinham ido com o seu corpo físico para o céu ou a vida espiritual, que esse corpo poderia voltar à vida. Eles tinham noções ainda muito rudimentares de vida espiritual, não conseguiam compreender exatamente que a nossa natureza sobrevivente não é a do corpo físico, e sim a do nosso corpo espiritual e o nosso espírito propriamente. Então eles tinham ideias imprecisas. Eles achavam que aquela figura impressionante, Jesus, era um dos antigos profetas. Podia ser Elias, por exemplo. E aí então os discípulos falam isso para Jesus. Mas Pedro, naquele momento, iluminadíssimo, inspiradíssimo por aquelas legiões que acompanhavam Jesus, porque ele capta essa ideia superior que está ali em torno do Mestre. Ele capta esses pensamentos elevadíssimos que acompanham ali toda aquela atividade de Jesus. E ele, inspiradíssimo, vai dizer isso aqui: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Naquela hora, Jesus percebe que Pedro está com essa grande sintonia. E nele surge um sentimento maravilhoso, que é a fé. Porque quando ele capta essa inspiração, ele se sente muito confiante. Nele está surgindo essa força poderosa, que é a fé. Ele passa a ter aquela convicção que Jesus é realmente aquele grande esperado. Porque o povo hebreu esperava o Messias, como até hoje muitos estão esperando. Eles esperavam um líder, esperavam um homem que seria um guerreiro, que colocaria o povo judeu em supremacia sobre todos os povos da terra, porque eles entendiam mal as profecias. Na verdade, aquele grande esperado traria àquele povo a liderança espiritual da humanidade, porque eles já eram detentores de grandes conhecimentos de origem superior. Era o povo que tinha a ideia do Deus único, era o povo que já tinha princípios muito bem fundamentados de uma ética, de uma religiosidade, mas faltava ainda algo a mais para eles que Jesus vinha trazer. E eles não foram capazes, na sua maioria, de perceber esse grande enviado divino à Terra. Mas Jesus, então, abençoa Pedro e diz que ele é muito feliz por estar tendo, naquele momento, essa grande inspiração. E por perceber que essa força poderosa, a fé, está surgindo ali no seu coração. Mas Jesus, já sabendo de tudo aquilo que ia se passar com ele, num outro momento, começa a preparar os discípulos para aquelas coisas que aconteceriam assim que as palavras dele, Jesus, começassem a desencadear reações daqueles líderes daquele tempo, que começam a se incomodar com aquele homem simples, trazendo ideias muito superiores a deles. Começam a se preocupar em perder o poder, a liderança sobre as outras pessoas. E eles começam a se articular e se movimentarem para combater Jesus. Até o ponto que eles mobilizam a população contra Jesus, todo aquele trâmite que nós conhecemos. Então, naquele momento, quando Jesus está relatando que todas essas coisas aconteceriam com ele, Pedro tem um estranhamento naquele momento. Naquele momento, Pedro começa a ter dúvidas. Ele começa a perguntar para Jesus assim: mas como é possível? Como pode Deus, o Pai, permitir que tudo isso aconteça com o Mestre? É quando Jesus dá a Pedro uma advertência muito grande, quando Pedro vai dizer isso: onde estará a justiça de Deus se passares por esses sofrimentos? É quando Jesus adverte que naquele momento, quando ele permite que a dúvida na justiça divina se manifeste dentro dele, ele está sob influência terrível de outros espíritos, só que esses muito diferentes dos auxiliares de Jesus, espíritos de natureza muito inferior, que desejavam atrapalhar a atividade de Jesus. Eram os homens e mulheres que já tinham vivido aqui na Terra e que, uma vez fora do corpo físico, desejavam manter o poder sobre aqueles que continuavam aqui no mundo material. Aqueles que passaram a ser conhecidos então por uma interpretação errada, equivocada que fizeram, por associar aqueles seres que tanto os hebreus quanto os outros povos admitiam, seres voltados permanentemente ao mal, que eram genericamente chamados por Satanás. Eles eram, na verdade, espíritos humanos, assim como hoje nós temos uma legião de espíritos perturbadores, de homens e mulheres que já viveram aqui no mundo e que não querem deixar o seu poder, a sua influência sobre as pessoas, e se movimentam e tentam atrapalhar o progresso da humanidade e tentam perturbar a evolução humana porque desejam manter essa dominação sobre as pessoas. Esses seres são, na verdade, como nós, espíritos desviados das leis divinas. E nós temos vários deles encarnados hoje. São aquelas pessoas que agem sem ética, sem escrúpulos, que tentam dominar, estabelecer o terror, a dominação autoritária sobre pessoas, sobre povos. Estes são os mesmos que, desencarnando, continuam fazendo parte desses agrupamentos perturbadores que tentam atrapalhar o progresso humano. E Jesus percebeu que naquele momento Pedro estava sob influência deles e advertiu que a situação era muito séria. E isso serve de grande exemplo para nós, porque nós também experimentamos estas mesmas experiências que Pedro teve. Há momentos que nós reconhecemos a grandeza da vida espiritual, que nós percebemos a proximidade de Deus em nossa vida, que nós reconhecemos a intervenção da vida espiritual sobre nós. Há momentos da vida que nós nos sentimos muito confiantes, muito decididos de que vamos vencer, de que a felicidade nos pertence, de que temos que fazer o bem e nos entregamos a Ele. Nesse momento, nós estamos sendo como Pedro. Estamos reconhecendo a grandeza da vida e dizemos com alegria, com felicidade, às vezes muito ingênua, de que tudo é maravilhoso, de que tudo é ótimo. É o momento que nós reconhecemos que há algo grandioso na vida, e de fato há, mas somos também como ele, pessoas que muitas vezes, pela dúvida, pela insegurança, permitimos que influências inferiores afetem a nossa vida. É o momento quando nós começamos a fazer certos questionamentos, quando nós somos visitados pelas provas, pelas expiações, pelas lutas mais desafiadoras da vida, nós questionamos onde está a justiça de Deus. E mesmo nós que temos aprendido tanto com a doutrina espírita, muitas vezes fazemos essas colocações, porque nós achamos que prova, expiação é uma ideia muito lógica, muito racional, desde que seja na vida do outro, desde que a provação seja no lar do outro, que a doença, a enfermidade, as dificuldades, os impedimentos seja na vida do meu irmão. Ali tem tudo ordem, lógica, as leis divinas estão atuando. Mas quando isso é no nosso lar, na nossa vida, quando a doença é no nosso corpo, nós muitas vezes nos entregamos à dúvida. Quando as provas nos chegam, nós questionamos assim: onde está o meu espírito protetor que não me defendeu dessa experiência lamentável? Onde está a paternidade divina que permitiu que a doença levasse o meu filho ou a minha esposa muito amada? Onde está a justiça divina que permitiu que o ladrão tirasse a vida de alguém que eu amo? Nós temos, nesse momento desse questionamento, uma situação de grande risco, porque nós podemos, a partir dela, nos direcionarmos para um estado bastante perturbador da vida. Não é errado questionar nada. Deus nos deu a capacidade de questionar e perguntar e querer saber o porquê das coisas, então isso é um atributo nosso. Mas o grande risco é porque, na maior parte das vezes que vamos fazer questionamentos, nós os fazemos com um estado de indignação, de revolta, de inconformação. E não é um questionamento lógico, racional que nós fazemos. Geralmente é uma manifestação desses estados que nós passamos a experimentar a partir da dor. Raiva, indignação, revolta, inconformação. Se nós conseguirmos preservar o nosso coração desses sentimentos de natureza inferior, nós podemos questionar tudo. O problema é que quando nós entramos nesse terreno do questionar a justiça divina, quando nós já aprendemos o suficiente sobre ela, é que nós abrimos então a nossa mente para a influência de todas essas legiões que desejam nos pôr a perder, inclusive daqueles que são os nossos adversários de outras vidas. É quando nós entramos na ordem dos questionamentos, de que não recebemos o que merecemos da vida, de que fomos injustiçados, de que não temos aquilo que nos cabe, é que nós começamos a ser influenciados por eles. Porque observem, geralmente nos momentos de revolta, o que nós fazemos? Nós queremos ir na contramão daquilo que um dia a consciência nos encaminhou para realizarmos. Se fomos pessoas íntegras, honestas, trabalhadoras a vida inteira, porque seguimos a nossa consciência, porque aprendemos que temos que ser assim mesmo, e quando temos uma grande perda, passamos a entender que temos que agir de forma desonesta, veja como nós podemos mudar completamente a nossa atitude na vida. E nesse momento da revolta, do questionamento, é que muitas vezes nós aderimos a formas de agir no mundo que vão levar prejuízo e dor a outras pessoas. E é nesse momento que nós geramos mais sofrimento para nós mesmos, porque tudo que nós fizermos sempre voltará a nós. Tudo. Toda atitude que nós tomamos, mesmo influenciados pela dor, ela nos custará no futuro uma reparação, se já temos a consciência desenvolvida sobre aquela situação. Inclusive a resignação que nós tivermos no momento da dor. Aquilo servirá para nós como uma grande experiência que transformará o nosso ser e nos colocará num patamar superior de vida. Porque tudo tem consequência na vida. Até se formos capazes da resignação adequada, verdadeira, espiritualmente sadia, nós seremos então recompensados por sermos capazes de suportar uma dor, de não permitir que o nosso sofrimento nos conduza a causar sofrimento na vida do outro. Se nós formos capazes de ser assim, nós seremos espíritos muito evoluídos. Por isso que não importa a dor que nós experimentarmos, resistamos. Mantenhamos ali as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, atendamos os nossos deveres, não magoemos ninguém, não firamos ninguém, porque nós seremos recompensados por essa resignação. Tenho certeza que as consolações virão para aquele que não permite a revolta tomar conta da sua vida. E se já fomos tomados por ela em algum momento, ou se formos no futuro, porque somos espíritos em evolução, também não nos culpemos. Perdoemos a nós e ao nosso próximo e encontraremos também resultados positivos dessa situação. Então, nessa experiência, veja como nós somos espíritos muito parecidos ao discípulo. Somos aqueles que somos capazes de ter grande expectativa em relação à vida, mas ao mesmo tempo podemos ter a dúvida capaz de nos aniquilar todas as forças, toda a possibilidade de progresso. A diferença é como temos aproveitado essa experiência. Pedro tirou da sua experiência grandes lições. Ele amargou muito pelas suas experiências difíceis que ele viveu, como esta que ele vivenciou quando negou Jesus. A começar das suas atitudes no momento da prisão de Jesus. É aquela experiência que todos devem se relembrar aí do Evangelho, quando Jesus estava no horto, já sabendo que seria preso, então os guardas do templo se aproximam e tentam identificar Jesus e prendê-lo. E nesse instante, Pedro tem uma reação típica daquele espírito inferior, que é de responder com a violência. Ele saca a sua espada e corta a orelha de um dos soldados do templo, Malco. E Jesus o adverte, ao mesmo tempo que cura e restaura a orelha do soldado. Diz que quem vivesse pela espada pereceria. Ou seja, quem viver pela espada morrerá. Nessa situação, Jesus está descrevendo a lei de ação e reação. Ele está dizendo que tudo que nós fizermos ao nosso semelhante voltará a nós. Que assim como nós vivemos, nós colheremos resultados em nossa vida. Aqueles que dizem que lei de ação e reação não tem nada a ver com o Evangelho, essa passagem, ela responde a todos os questionamentos. De fato, naquele momento Jesus estava dando a Pedro a advertência de que aquele temperamento que ele tinha ainda, impetuoso, agressivo, mesmo que por uma causa justa, ele não poderia usar a violência. E fica para nós a grande lição. Há momentos da vida que nós achamos que nós temos que ter uma ação combativa em relação ao nosso próximo. Uma ação agressiva, uma ação contundente que o paralise e o puna ferindo. Mas não, nós não temos que viver dessa forma. Nós não temos que nos preservar agredindo. Isso era para as eras primitivas, quando éramos mal saídos da animalidade, quando o instinto fortemente nos levava para sobreviver, ter que contra-atacar. Mas espíritos que vão sendo instruídos espiritualmente, que vão renovando a sua vida, já não pode mais atender aos instintos. Já não podem mais alegar instinto de sobrevivência para atacar o seu irmão. E nós vivemos em muitas ocasiões da vida dessa forma, não sacando espadas físicas, materiais, mas usando-os de diversos meios para agredir aqueles que nos ferem. Se nós vivemos dessa forma, nós estamos presos nessa mesma situação. Estamos não mais usando a espada de metal, mas uma espada em outro sentido. São as agressões, as manipulações, as atitudes que vamos tendo que ferem, que machucam, que cortam, que dilaceram. Então, se nós vivemos assim, mesmo justificando, ah, mas eu faço isso porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que defender o meu direito, eu tenho que preservar a minha autoridade. Se eu vivo assim, eu estou vivendo pela espada. Em algum momento essas situações todas se reverterão contra mim. Em algum momento eu sofrerei todas as reações difíceis, tristes, dolorosas que eu causei à vida dos outros, mesmo que eu tivesse razão, mesmo que eu estivesse na defesa dos meus interesses. Quando eu ajo com a violência, de todas as formas que ela pode se manifestar contra alguém, estou lavrando uma sentença contra mim mesmo. Estou determinando que algo me visitará no futuro. Essa mesma violência, essa mesma opressão. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ele não estava dizendo que eram os covardes, mas aquelas pessoas que nunca mobilizam a espada para ferir. Ou seja, que nunca usam dos seus recursos da vida para agredir ninguém. Mesmo que esteja no seu direito, seja aquele reconhecido pela sociedade ou seu direito natural. Por isso que em cada ação que nós acharmos que devemos fazer para nos compensar por alguma perda, pensemos seriamente se nós estamos agindo com a espada, com a atitude de ferir ou com aquilo que liberta, aquilo que redime a alma, aquilo que eleva e faz ela subir, faz ela evoluir, que é o perdão. Nós podemos usar essa força a nosso próprio bem. Não é fácil, eu sei. Tenho lutado para aprender isso na vida. Mas é aquilo que nós hoje podemos dizer, com certeza. Aquilo que mais nos liberta é o perdão. É realmente reconhecer a fraqueza do outro como a nossa. A imperfeição do outro como a nossa. E reconhecer o desejo que nós temos de compreensão pelas nossas fraquezas como sendo o desejo do outro. E acreditem que sempre que nós nos esforçarmos nesse sentido, nós estaremos avançando na evolução espiritual. Nós estaremos encontrando a paz. Por isso que nós precisamos de momentos em nossa oração para pedir a Deus não o carro, a casa, a cura da doença, a solução do nosso problema financeiro, não. Tudo isso, Jesus disse que nos seria dado, porque tudo isso é o supérfluo da vida. Mas se nós buscarmos realmente o reino dos céus, ou seja, se nós buscarmos a compreensão espiritual da vida, o sentido real de estarmos aqui, todas as coisas se encaminham na vida. Por isso que nos momentos de nossa oração, o que nós precisamos pedir a Deus é que Ele nos mostre o que nós temos que fazer para amar mais o nosso irmão. para amar mais a nossa família, amar mais os nossos colegas de trabalho, amar mais os nossos companheiros da casa espírita, amar mais as pessoas que nós encontramos lá fora. Peçamos a Deus que Ele nos mostre isso, que Ele nos ajude na nossa retrospectiva diária, que devemos fazer ao término de cada dia, do que fizemos da nossa existência, de como interagimos uns com os outros, do que deixamos de bom naquele dia. Talvez tenhamos deixado boas sementes, mas nós deixamos junto ali sementes, talvez, de ervas daninhas, porque nós somos assim. Somos capazes de espalhar o bem onde nós estivermos, e fazemos isso sim, na gentileza, no trato amoroso das pessoas que são o nosso afeto. Mas às vezes a gente deixa ali algo de amargura, de tristeza, de agressividade. São essas as sementes das ervas daninhas. Então, na nossa reflexão diária, que pensemos o que nós temos feito da nossa vida uns com os outros, porque é isso realmente que vai importar para a nossa evolução espiritual. Se eu consegui aquilo material que eu pretendi ou não, se eu realizei tarefa tal ou não, tudo isso é secundário na vida. O que importará realmente para nós um dia é a interação que nós tivemos uns com os outros. É o quanto fomos generosos, fraternos, bondosos, caridosos uns com os outros. Essa é a grande diferença. E Jesus disse, numa certa ocasião, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei de Deus, exatamente isso que eu estou falando. Ele disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, era o quê? O próximo como a si mesmo. Percebe que amar a Deus está na nossa vida diária, na nossa interação, naquilo que nós somos uns com os outros? Sabe, tudo aquilo que nós queremos que as pessoas sejam para nós, nós temos que ser também. Porque isso que é o amor. Amor não é só abraço, não é só doação de bens materiais. Amor é sermos para o outro o que nós estamos esperando que sejam para nós. É isso que é amor. Muitos pensam que o amor é a gente se aproximar de um inimigo e apresentar uma ternura que nós não temos. Não é, isso não é amor, isso é falsidade. Amor é eu ser para o meu inimigo aquilo que eu espero que ele seja para mim. Alguém que não me agrida, que não trame contra mim. Então eu não vou agredi-lo nem tramar contra ele. Amor é nós sermos para os outros o que nós queremos que sejam para nós. E fazendo isso, nós encontraremos a paz e a felicidade. Nós encontraremos o bem-estar. Encontraremos ainda os problemas, porque eles são próprios do mundo material. Mas nós encontraremos a paz da consciência. E encontraremos uma sintonia com as forças do bem extraordinária. E elas nos guiarão, e elas nos conduzirão na vida. E nós nos sentiremos sempre fortes, porque nós estamos em sintonia com a grande lei que rege o universo, que é o amor. Então este é o caminho que nós temos que percorrer diariamente. É isto que nós temos que buscar todos os dias: a compreensão fraterna, o auxílio mútuo, e quando não tiver auxílio mútuo, que seja apenas o nosso auxílio. Quando não tiver a compreensão do outro, que sejamos nós o capaz de compreender. E sejamos leais uns aos outros, sejamos caridosos uns aos outros. Essa foi a grande mensagem que Pedro foi aprendendo com Jesus em inúmeros episódios marcantes da sua vida, até que ele foi se tornar o grande apóstolo. Ele foi se tornar a pessoa que passou a viver profundamente essa mensagem de forma extraordinária, como temos falado até agora. Ele foi capaz então de perceber que era no amor ao semelhante que ele encontraria ali a paz que ele tanto buscava. E nós vamos tê-lo então no exercício da sua atividade de apóstolo, como um grande exemplo do que Jesus ensinou. E ele foi alguém que não apenas ensinou pela palavra, ele foi alguém que demonstrou pelos seus atos. No momento de separação, de conflito entre os discípulos de Jesus, ele era a palavra de ponderação. No momento em que as pessoas estavam confusas, sem saber o que fazer, ele dizia: vamos orar, vamos pedir a Deus a inspiração. Ele foi alguém que demonstrou tão grande fé, apesar de no início do seu discipulado demonstrar muitas dúvidas, muitas inseguranças, ele foi capaz então de viver a mensagem que ele aprendeu. Isso porque a dor que ele viveu de ver o seu mestre tão amado foi muito grande. A dor de ele ter negado Jesus por 3 vezes foi uma dor que produziu transformação na vida dele. Porque Jesus, Pedro de fato amou Jesus, percebeu nele alguém especial e ele ficou cativado pela figura de Jesus. Só que ele, criatura ainda frágil, por 3 vezes negou Jesus. Todos conhecem que ele, antes do cantar do galo, ou seja, antes do fim da madrugada, início da manhã, Jesus sabia que tudo aquilo que se passaria naquela noite levaria Pedro a experiências dolorosas, que o rigor que ele tinha com as outras pessoas, ele perceberia que ele não poderia ter, porque ele mesmo era frágil ainda. Então Pedro, por 3 vezes, nega Jesus. Nós não vamos entrar em detalhes de como isso aconteceu, mas ele tentou acompanhar ainda Jesus depois da prisão. Mas quando perguntavam para ele, você é discípulo dele? Aí ele falava, não conheço esse homem. E Pedro lhe amargou muito essa covardia que ele demonstrou. Talvez providencial, porque mais tarde nós vamos tê-lo como uma figura importante no cristianismo. Mas Jesus, quando volta do túmulo e aparece em espírito, ele vai redimir Pedro desse momento. Porque a experiência que ele aprendeu naquela dor de negar um amigo tão querido, produziu uma mudança nele. Jesus, numa das suas aparições no seu corpo espiritual, num certo momento, ele perguntou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, mestre, eu amo muito. E aí Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas, acalma as minhas ovelhas. E aí Pedro, não sabemos se ele entendeu de pronto ou não, e aí Jesus novamente pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, já estranhando a segunda pergunta, igual a primeira, diz, sim, mestre, eu amo. E Jesus novamente fala, apascenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus insiste e pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já não estava entendendo nada mesmo e pergunta, mestre, o senhor sabe de tudo, o senhor sabe que eu o amo. E ele ficou triste porque ele achou que Jesus não estava confiando nele. E mais uma vez Jesus diz para ele, apascenta as minhas ovelhas. Jesus, ao fazer a pergunta 3 vezes, está fazendo uma relação direta às 3 negativas de Pedro. E está redimindo ele. Aquele momento que ele nega Jesus, que ele se isenta, Jesus está dizendo para ele, olha, continue na sua tarefa, e os seus irmãos, que são as minhas ovelhas, assim como você, quando eles estiverem em conflito, faça algo para acalmá-los. Mantenha-os coesos. Jesus pode já ter nos pedido isso alguma vez na vida, sabe? Sabe aqueles lugares, aquelas situações, aqueles grupos, como família, local de trabalho? Muitas vezes nós não estamos atendendo aquilo que Jesus nos pediu, de apascentar as ovelhas dele, porque toda a humanidade é do rebanho de Jesus, todos. Muitas vezes nós esquecemos que nós que já estamos sendo informados sobre o Evangelho há algum tempo, que nós temos que levar a palavra de paz, de união, de coesão entre as pessoas, a palavra de perdão. E muitas vezes nós não atendemos essa recomendação. Nós acabamos colocando lenha na fogueira. Aquecemos ali as brasas das discussões, das rivalidades, das desconfianças, dos boatos. Nós podemos apacentar onde nós estivermos, acalmar os corações. Às vezes não são muitas as ovelhas do Cristo que estão perturbadas. Às vezes é uma que está ao nosso lado mais proximamente, que precisa de nós para se acalmar. Assim como nós precisaremos de alguém que em algum momento nos acalme. E isso nós podemos fazer, porque nós podemos atender esse convite do Cristo. Podemos apacentar onde nós estivermos. Podemos semear a paz iniciando, por exemplo, por pararmos com maledicências, com comentários que desmerecem as pessoas, que denigrem a imagem das pessoas, com palavras que podem instigar rivalidades, dissabores, desconfianças. Não é algo simples de ser adquirido na vida. Que não precisemos do sofrimento para nos fazer entender que precisamos dominar mais fortemente, de modo mais claro, mais seguro, esse órgão que não se apoia em praticamente osso nenhum, mas que tem uma força extraordinária, esse músculo que é capaz de mudar a vida das pessoas, que é a língua. Que nós possamos usá-la para palavras que pacifiquem, que transformem a vida das pessoas para melhor e não para discórdia, como em muitas ocasiões, infelizmente, fizemos em nossas vidas. Então, apacentar o rebanho significa para nós, nos nossos dias, isso: levar a palavra de paz, de harmonia, de entendimento, de reconciliação, de perdão entre as pessoas. E há inúmeras outras formas. Se nós pensarmos em nossa vida, no que temos feito, como temos agido, nós vamos perceber que nós estamos devendo algo uns para os outros a cada momento. E que isso traz sofrimento, dor para o outro. E depende apenas de nós oferecermos àquela pessoa aquilo que é capaz de trazer a ela segurança, paz no seu coração. Então pensemos e peçamos na oração a Deus que Ele nos mostre como podemos agir nos nossos dias como Pedro, como podemos apacentar esse imenso rebanho da humanidade. Talvez se nós falarmos mais sobre o bem, propagarmos mais ideias positivas, nós possamos influenciar melhor o mundo que nós estamos vivendo. Porque hoje o que nós vemos é uma onda de pessimismo, de negativismo, de descrença, que vem sendo alimentada, cultivada por falas, comentários, hoje através das redes sociais, por comunicações escritas. Vamos falar a boa palavra que apacente o mundo, que acalme o mundo, sem a pretensão de mudá-lo, mas com a pretensão de darmos a nossa contribuição. Então nós temos da vida de Pedro essas experiências que nós podemos nesta noite refletir. Como já disse inicialmente, há inúmeras outras que nos cabe pensar, que nos cabe analisar e verificar qual a conexão que há entre essas experiências do grande discípulo de Jesus e a nossa vida. E certamente nós seremos intuídos a descobrir o que tem a nos dizer, então, essas vivências de Pedro. Nós vamos, neste final da nossa apresentação, nós vamos ouvir uma música que faz recordar algumas dessas passagens e nos traz a lembrança outras, mas que poderemos ver nos livros que eu indiquei para vocês. Vamos acompanhar, então. Então, meus irmãos, essa é a mensagem para essa noite. Que Jesus os abençoe a todos, que possam aproveitar dessas reflexões e possam perceber que nós podemos, através desse conhecimento espiritual maravilhoso que nós temos do Evangelho e da doutrina espírita, aproveitar muito para o nosso crescimento espiritual. Eu vou deixar aqui o endereço do meu site e as páginas também, que vocês podem conhecer aí as outras palestras. É antenormoraes.com.br. Dá para seguir pelo Facebook na página Antenor Moraes. E na página de Antenor Soares, é um trabalho novo que eu venho iniciando de divulgação em escolas da necessidade que a família tem de ter um maior diálogo, maior comunicação com as crianças, os jovens, para a gente poder auxiliar mais essa geração. A minha atividade como professor tem identificado que um dos grandes problemas que essa geração enfrenta nos nossos dias é essa falta de uma comunicação adequada, dos pais realmente entenderem os seus filhos. Então, quem quiser conhecer esse trabalho e ajudar a divulgar em outras escolas, em outros grupos, eu estou lá à disposição também. Tá bom? Muito obrigado a todos.